achar do meu jeito de ser. De repente faz juras de amor, me esquenta no frio, me refresca no calor. Troca de lugar. A gente brinca de brigar. E chora de rir. E fica de mal. Coisas de casal. Coisas de casal. Do meu jeito de ser.